De segunda a sábado, a Cultura M leva ao ar a seleção do ouvinte. Para participar, basta enviar uma relação de 20 músicas brasileiras adequadas à nossa programação para a Rádio Cultura AM, seleção do ouvinte, Rua Vladimir Herzog, número 75, Água Branca, São Paulo, CEP 050-36900, Caixa Postal 11.544. Caríssimos ouvintes, obrigado! Se preferir, mande um e-mail para seleçãodoouvinte@radiocultura.am.br. Em sua seleção devem constar nome, endereço e, se possível, um telefone, para que possamos avisar o dia em que a sua seleção irá ao ar. Seleção do Ouvinte, de segunda a sexta, às 11 da manhã, e aos sábados, às 7 da noite. ZYK 520 AM, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYD 960, 31 metros, 9615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17815 kHz. Rádio Cultura de São Paulo, emissora da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Caixa Postal 11544. CEP 050-36900, São Paulo. E-mail: falecom@radiocultura.am.br. A Cultura M apresenta Musicalidade. 9:02 em São Paulo, boa noite. Cultura M de São Paulo dando início a mais um Musicalidade. É a boa música brasileira em hi-fi. A primeira meia hora de nosso encontro de hoje será no ritmo do choro, nas vozes do bandolim, cavaquinho, trombone, clarinete e violão. O chorinho foi surgindo aos poucos no Brasil ainda no século XIX. Nos chiquérrimos salões da finesse de então, dançava-se ao som de gêneros chegados da Europa. Eram, por exemplo, a polca, a valsa e mesmo o scotch. Aquele som chegava às ruas e esquinas, por exemplo, do Rio de Janeiro. Nelas, lá estavam gente do povo, músicos populares, que escutavam aqueles provocantes gêneros musicais. Logo aconteceu uma química extraordinária, ou seja, a execução dos gêneros europeus com um modo bem brasileiro. Se a valsa austríaca era animada e rápida, aqui entre nós ela recebeu um andamento mais lento e melancólico. Assim, de um modo ou de outro, aquela música vinda de fora foi ganhando um rosto bem nosso. Logo surgiram gêneros como o tango brasileiro e depois o chorinho. Vamos nos deliciar um pouco.

na abertura do programa Musicalidade desta sexta-feira, dia 6 de abril, nós ouvimos Jacó do Bandolim, de Mário Rossi e Fonfon Murmurando. Ouvimos também Del Rian e o Quinteto Vila Lobos, composição de Ernesto Nazaré Odeon. E na abertura do bloco, Dominguinhos, composição de Luiz Americano, saxofone Por Que Choras. Agora em São Paulo, 9 horas e 13 minutos. É a Musicalidade destacando em sua primeira parte de hoje o Chorinho Brasileiro. Por um bom tempo, o choro enfrentou um injusto esquecimento. Chegou a ser tristemente qualificado como coisa de gente velha. No entanto, nos últimos anos, o choro demonstrou que o que é bom de fato não morre. Além dos antigos heróis do Chorinho, como Jacó do Bandolim, Valdir Azevedo, Abel Ferreira e Altamiro Carrilho, entre tantos outros, existe uma nova geração de chorões. Nela, violonistas de talento, como, por exemplo, Leandro Carvalho, um grande intérprete da música do lendário João Pernambuco. Orquestra Brasília, composição do Pixinguinha, o Gato e o Canário. Ouvimos também o grupo Na Empingo d'Água, de Jacó do Bandolim, a Ginga do Mané, e Leandro Carvalho, composição do João Pernambuco, Os Três Companheiros. Agora em São Paulo, 9h23. É a musicalidade em ritmo de choro. Em seguida, o aveludado clarinete da geração de outros tempos e também da nova geração. Vamos ouvir. Nós ouvimos no Musicalidade Paulo Sérgio de Pixinguim e Benedito Lacerda, segura ele, Paulo Moura de Cachimbinho e Sebastião Barros, Sonoroso, e também o próprio Cachimbinho dele, Eu Quero É Sossego. Agora em São Paulo, 9h32, é o Musicalidade com a ginga do Choro Brasileiro.

razão demais quando se queixa. Então a gente deixa, deixa, deixa, deixa. Mas vê se deixa. A paixão também existe. Deixa. Não me deixes ficar triste. Deixa, não me deixes ficar triste. Sérgio Ricardo dele, Zelão, Vinícius de Moraes dele, Baden Powell, Deixa e Wilson Simonal, composição do Tito Mar de Balanço Zona Sul. Agora 9h55. Musicalidade pela Cultura M. Serve tanta paz. Ainda se fosse brava, porém competente, se atrás da bronca viesse limpa o café quente. Ou se fosse ignorante, no claro e ardente, no escuro, eu lhe asseguro, não faria falta paz. Mulher que não dá samba, eu não quero mais. Mulher que não dá samba, eu não quero mais. Parece que vai tudo em santa paz, na paz e com mais ou menos, com um pouco mais menos do que mais. Tão regular e sem reclamar, porém não satisfaz, mas francamente, de que serve tanta paz? Ainda se fosse brava, porém competente, se atrás da bronca viesse a roupa limpa, o café quente. Ou se fosse ignorante, no claro e ardente, no escuro, eu lhe asseguro, não faria falta paz. Mulher que não dá samba, eu não quero mais. Mulher que não dá samba, eu não quero mais. Mulher que não dá samba, eu não quero mais. Mulher que não dá samba, eu não quero. Entregue essa ternura em seu olhar. Não negue o que eu já fiz por merecer. Aqueça o coração que bate por você. Pra valer, sentir num toque de malícia o seu amor. Carinho não se pede, por favor. Por isso eu pude ver com que prazer você chegou. Mas vem, vem, entregue essa ternura em seu olhar. Não negue o que eu já fiz por merecer. Aqueça o coração que bate por você. Pra valer, sentir num toque de malícia o seu amor. Carinho não se pede, por favor. Por isso eu pude ver com que prazer você chegou. E agora, agora é cantar, deixar o corpo balançar. Quero ver ninguém de fora. Abre a roda, vem brincar. E agora, agora é cantar. Deixar o corpo balançar. Não quero ver ninguém de fora. Abre a roda, vem brincar. Mas vem, Beth Carvalho de Jorge Aragão, toque de malícia. Ouvimos também Carmen Costa e Paulo Marques, composição do Paulo Vanzolini, Mulher que não dá samba. E assim encerramos a edição de hoje do programa Musicalidade, que volta amanhã a partir das 9 da noite. Na edição de hoje, trabalhos técnicos, a apresentação de Celso Brambila e a seleção musical de Márcio Bacher. Daqui a instantes, logo após o intervalo, você acompanha aqui na Cultura AM de São Paulo o programa Todos os Sons, o ponto de encontro da música instrumental brasileira. A Cultura M apresentou Musicalidade. 10 horas, 1 minuto.